O programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é uma quinta-feira, dia 25 de julho de 2019, e a notícia dessa vez, Bernardo. Crise no Irã aumenta e Brasil se envolve. Olha aí, cara, a gente já começa misturando o Brasil com o Irã. Vamos pegar as coisas. É a mistura tudo, do Brasil junto, com o Egito. Deus não é brasileiro? Pois é, e Deus é Alá. Alá também. É, ué. É tudo junto e misturado aí, ó. Tem erro não. Eu também. Então, eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Não tivemos episódios na semana passada, porque não teve como, né? Pô, a rotina não deixa, tem hora que a rotina não deixa, olha, 7 dias. Não, a rotina não deixa e a net não deixa também, porque eu não sei se você lembra que a minha internet caiu. Isso, várias vezes. Isso aí, pode quebrar a net aí, a gente tem que aproveitar aí que a gente não tem patrocínio de nada, então a gente pode já quebrar o nome das empresas de uma vez. Ah, e olha só, de 7 dias, 2 dias tem como gravar, e desses 2 dias, nenhum deles teve como. É foda. Pois mas vamos à notícia, né? O que tá acontecendo? Então, né, vamos aproveitar que o Brasil tá se tornando a República Islâmica, né? Que é o que a gente queria desde sempre. O Brasil tá votando junto com a Arábia Saudita na ONU, então vamos já se adaptar, de fato. Não, eu acho justo. Deu um ponto turbante aqui, dali sim. Eu sempre quis isso, cara. Pô, é um sonho de consumo de muita gente aqui no Brasil. É, mano, República Islâmica do Brasil. O Brasil, ele vai ter a grande guerra civil entre os muçulmanos e os evangélicos. O Brasil é vanguarda, cara. Que enquanto todos os países estão sendo xenofóbicos, islamofóbicos, o Brasil não. Ele tá se tornando islâmico. E recebe. Hã? Ele tá se tornando islâmico. É o contrário. Vamos. Caralho, tem gente que se ouvir isso vai ficar putaça. Ah, mano, o que eu posso fazer se o governo tá apoiando a Arábia Saudita? Não, você apoia a Arábia Saudita, não apoia o Irã, deixa de abastecer os barcos iranianos. Não tem que abastecer, mano. Barco é a vela, mano. Precisa de combustível. Usa kipá, foda-se. Você usa kipá, usa kipá com um terço pendurado também. Não pode comer porco. E faço churrasco todo final de semana. Pra começar essa grande epopeia. Ó, falou bonito. Com o cachorro morrendo no fundo, mas vocês vão ter que ouvir o cachorro morrendo, porque ele ouvindo, não vai cara, parar de um morrer. Porco grunhindo. Parece um porco, cara, é muito estranho. Cara, quando seu vizinho tem um péssimo pet shop, não tem muito que você possa fazer. É mais do que um pet shop, é um hotelzinho pra cachorro. Mano, pelo barulho que os cachorros fazem, é uma câmera de tortura, imagina. Caramba, você fala que é um hotelzinho, né, velho? Igual eu falava com os deuses, você vai ir pro hotel, você vai trabalhar. É, mano, você tá indo no campo de trabalho, né, mano? Coloca os cachorrinhos puxando moinho de engenho, tá ligado? Os cachorros ali, isso tão foda. Mas vocês vão ter que ouvir eles, senão não tem gravação. É, mano, sabe por que eles estão gritando assim? Porque, tipo, não tem ninguém ali com eles. O cara tem um hotelzinho pra cachorro que ele deixa os cachorros sozinhos. É o tipo, princípio do hotelzinho. Por que, né, que eu vou deixar meu cachorro sozinho? Se eu posso, em um hotel, se eu posso deixar ele sozinho em casa, tá ligado? Ah, não. Realmente. Então vamos aqui na nossa epopeia. No dia 4 de julho, o governo britânico apreendeu um navio tanque iraniano no Estreito de Gibraltar, que pra outro? Que... Não, esse é o primeiro, pô, dia 4 de julho. Não, mas eu tô falando que, tipo... Pô, porque... Nossa, o Irã agora virou alvo, né? Foda. Só que pra quem não sabe, o Estreito de Gibraltar é a porta do Mar Mediterrâneo. Não pode destruir um drone que já faz essa merda toda. O drone foi depois, pô. Foi depois ainda? Não, calma. Qual drone que você tá falando? Aquele primeiro drone. Drone, calma. É muito que os Estados Unidos ficou putaço. Ah, tá, sim. Mas não foi por causa do drone, provavelmente. Ah, bom. O navio tanque foi apreendido por suspeitas deles estar levando petróleo para a Síria, o que quebraria sanções internacionais ligadas à União Europeia. Olha aí, que merda. Então, tipo, não pode vender para a Síria. O Irã foi lá e vendeu para a Síria, a Grã-Bretanha falou, oh, porra. Ô, vamos parar esse navio aí, fazer um favor. O governo do Irã negou as acusações de violação de sanções e exigiu a libertação do navio. Exigência essa que foi negada pelo governo do Reino Unido. A administração de Gibraltar nega que tenha atendido pedidos dos Estados Unidos para deter o navio. Porém, fontes diplomáticas apontam para o contrário. Ó, e aí você confia em quem? As fontes diplomáticas. Ah, rapaz. Todo diplomata. Todo diplomata, não. Você confia nos diplomatas ou em Gibraltar? Só pelo nome eu já não confio. Gibraltar. Né, mano? Ilha o altar de Gibra. Uma ilha toda bosta, pô. Queria saber quem foi Gibra, né, mano? Que teve um altar ali naquela região. Mano, tipo, Gibraltar é uma ilha covarde, ela não fica nem em alto mar, tá ligado? Ela fica lá na costazinha. Caralho. Você consegue ir a pé de Gibraltar pro continente? É tão raso que você vai a pé. Não, tem uma ponte, mano. Se sua ilha consegue ter uma ponte com o continente, pra que que é uma ilha, então? Vale o mesmo aqui pra... Vale o mesmo pra... Esqueci a capital, Florianópolis. Então, mano, Florianópolis não é ilha, não, pô. Tem ponte, não é ilha. Se é ilha, tem que ir de barco. Não tem ponte, não, caralho. Então, no dia 7, o Irã começou a enriquecer urânio em 4,5%. 0,83% acima do permitido pelo acordo nuclear quebrado pelos Estados Unidos em 2018. Não, então eu pergunto, ele começou a enriquecer urânio em 4,5%? Quando eles falam isso, é 4,5% da porcentagem total de urânio do país? Ou, sei lá, não, acharam urânio... Eles enriquecem o urânio em uma taxa de 4,5%. E como é que eles manjam isso? Tipo, o país é obrigado a postar isso na internet? Não, você tem o acordo, ele estipula uma agência que fica regulando isso, entendeu? Ah, bom. Mas caralho, porra, tu faz uma parada dessa, tu amostra assim, que você tá blefando. Não, tá querendo nada demais. Ele não tá blefando, ele tá falando, ah, beleza, vocês quebraram o acordo, então eu não sou mais obrigado a respeitar o limite. É, não, mas realmente eu acho muito engraçado essa de enriquecer no urânio a 4,5%. Tipo, se for uma amostra muito pequena... Não, essa é a taxa padrão agora de enriquecimento. Todo urânio enriquecido pelo Irã agora é a 4,5%. Entendi. Ah, não, agora pra mim não faz mais sentido. Que é mais ou menos o ideal pra produção de energia. Entendi. Não, agora faz mais sentido, porque na minha cabeça não tá fazendo sentido nenhum. Não, ele não produziu tipo um copo 200ml de... Não, ele falou, agora a nossa taxa de enriquecimento é 4,5 em vez de 3,67. Agora faz muito mais sentido, né? Aí realmente é pra preocupar. É, então basicamente falou, ah, quebrou a corda, então beleza. Foda-se. Tá, é, porque se você for olhar em relação à taxa do total, ia tipo 15 vezes mais. Não, você entendeu errado. Ele aumentou em 0,83. Ah, a taxa estipulada é 3,67. Ah, ok, entendi agora. Então, o original, ele falava que só podia até 3,67%. Uhum. Agora o Irã foi para 4,5%. Tá. Lembrando que essas primeiras porcentagens, elas são as mais difíceis. Certo. Você, é muito mais difícil você aumentar um enriquecimento de 3 para 4 do que de 20 para 30, por exemplo. Olha aí, Bernardo, engenheiro nuclear. Bernardo. Eu não sei nada disso. Mas é verdade. Tipo, a parte mais difícil de enriquecimento de urânio é entre 0 e 20%. Caralho, olha aí. A partir de 20%, você consegue enriquecer fácil. É porque já tá instável já, né? Então, muito tranquilo. O problema são os passos iniciais. Aí é muita energia gasta pra enriquecer só um pouquinho. Saquei. Interessante. E a quebra também veio após a falha da União Europeia em manter o acordo sem os estadunidenses. Porque a União Europeia queria manter o acordo sem a participação dos Estados Unidos. Só que é basicamente impossível, porque a gente tá falando da maior economia do mundo. É, basicamente. Então, os Estados Unidos... Como é que é aquela expressão? Cagou no... No pau. Cagou no pau, exatamente. Essa expressão, tipo, é muito boa. É, mano, a expressão... Eu adoro essa expressão. Todo mundo usa normal, tá ligado? Só que se você for a fundo no significado dela... Né? É muito engraçado. Isso aí chama traição sexual, mano. Então, a quebra do acordo foi feita para pressionar o governo de Donald Trump a retomar as negociações com o país islâmico. Ó. Porque é tipo... Olha aí. Basicamente, porque uma das bases eleitorais do Donald Trump é que o acordo com o Irã era uma bosta. E não era? Cara, da minha visão, não. Ah, então você... Porque pra falar que o acordo era uma bosta, era... os Estados Unidos estavam basicamente assumindo que a treta com o Irã tinha objetivos muito além do que só a proteção dos Estados Unidos, entendeu? E não é? E não é? É, não é, mas tipo, tem que manter as caras e bocas, né, mano? Não, mano, não tem isso aí, não. Senão acontece o que aconteceu. O Irã falar, ah, é, foda-se. Quebrou o acordo também. Porque o Donald Trump, ele queria fazer um novo acordo mais favorável pros Estados Unidos. Só que ele não conseguiu. Cara, é igual a vida real, cara. Quanto mais honesto você é, mais as pessoas te odeiam. Mas se você for honesto e ser um filho da puta, é óbvio que as pessoas vão te odiar. Não, mas é impossível não ser os dois ao mesmo tempo. Claro que pode. Já dizia Sócrates. É impossível. É uma impossibilidade, lógico, um ser filho da... não ser um filho da puta e ser honesto. A porcentagem de pureza necessária para o uso de urânio em armas nucleares é de 90%. Porém, purificações acima de 5% são consideradas suspeitas, especialmente em larga escala, já que acima disso as condições não são mais ideais para a produção de energia. Então, tipo, se você tá enriquecendo acima de 5, você não tá querendo produzir energia. Tá querendo fazer uma arma nuclear. Não necessariamente. Porque aí vem o outro. Fazer uma parada grave. Entre 5 e 20%, eles chamam de urânio de pesquisa. Sei. Que é um urânio produzido em baixas quantidades, feito pra pesquisa. Saquei. Que ele é, essa, entre 5 e 20% é a questão de faixa ideal pra pesquisa. Só que aí vem acima de 20%. Aí você já pode acionar o alarme de que alguém tá produzindo bomba nuclear. É o que eu penso, que é o seguinte: até 5% ele tá estável. Você consegue manipular ele e fazer alguma coisa estável. Por exemplo, usar pra gerar energia elétrica. Uhum. Né? E você consegue manter ele ali tranquilaço, tá ligado? Uhum. Aí já de 5 a 20% já tá um pouco instável, mas você ainda consegue fazer manipulações com toda a segurança, etc. Acima disso, o bagulho é pra você lançar ele no chão de alguém, tá ligado? Caralho. Pelo menos assim, com minha nubice, minha leiguice. É o que eu consegui entender. É que basicamente a ideia é que, tipo, quando você quer produzir energia, você não quer que o urânio todo se gaste em um segundo, tá ligado? Sim, é, exatamente. Você não quer que ele produza uma quantidade fodida de energia rápido. Você quer que ele produza uma quantidade moderada por muito tempo. Uhum, se você quer enriquecer ele demais, ele vai produzir energia muito rápido. Então você não quer isso. É, então ele fica mais estável, né? É. Quando ele tá mais... Tá mais tranquilo. Então, quando ele tá em 4,5%, ele se gasta numa velocidade ideal pra produção de energia. É, ele tá ali se chumbando devagar. É, porque você não quer que ele se chumbe muito pouco, que ele não vai produzir energia o suficiente, mas você não quer que ele se chumbe muito, que senão ele vai gastar muito rápido. Você quer um que é pouco, mas não um pouco demais. Certo, é isso aí. Porque senão você usava urânio natural, e não, ninguém usa urânio natural. Aham, uhum, é. Tem que estar um pouquinho enriquecido, né? Sim, que é a faixa ali, tipo, mais ou menos 4,5%, que é o ideal. Acima de 5% fica uma bosta, então você não quer produzir energia quando você faz. Porque você tá gastando coisa pra enriquecer, pra produzir pior a energia, tá ligado? Não faz sentido. É, sim. E acima de 20% você tá querendo fazer merda. Aquele limiar econômico, tá ligado? É mais uma questão econômica. É, a partir de. Se 5% pra cima, você tá tendo prejuízo. É, você tá perdendo dinheiro. Você tá gastando mais em enriquecer do que de energia que você tá recebendo de volta. É, exatamente. E acima de até 20% você tá fazendo pesquisa. Então você tá produzindo em baixa escala, em escalas pequenas. Inclusive, o Irã falou que ele não precisa de urânio 20% pra Universidade de Teherã ainda. Ainda. Aí. Ele falou ainda. Eles falaram a palavra ainda. Porque... Você fala assim, não, vamos fazer pesquisa, etc. Então, mas quando ele fala que não precisa... Não, ele fala que ele não precisa pra pesquisa ainda. Ele falou, a Universidade de Teherã ainda não precisa de urânio 20%. Isso é manjado já, a gente já tá ligado. Já vimos acontecer no outro extremo do mundo, chama Coreia do Norte. Então, essa pequena janela aqui sobre o urânio, que é pra vocês entenderem. Então... Até 5% produção de energia. Até 20% pesquisa. Mais do que 20% merda. Escaduche. Você faz o seu bunker aí embaixo de casa. Isso que é acima de 20%. Então, no dia 12, o Irã apreendeu um navio tanque britânico no Estreito de Hormuz, que, pra quem não sabe, é a entrada do Golfo Pérsico. Exatamente. Em resposta à não liberação do seu navio, que está detido até agora em Gibraltar. Há também a acusação do sequestro de um navio tanque liberiano com tripulação inglesa. Mas isso ainda não foi confirmado. Pô, também é uma parada meio grave, né? Porra. Não, é muito grave você sair sequestrando o navio dos outros. Né? Não, assim, é meio grave e pouco, né? Só que essa ideia do navio liberiano, pra quem não sabe, é que locais como a Libéria, eles têm um imposto muito baixo pra você liberar um navio. Então, boa parte da frota de navios do mundo é liberado na Libéria. Então, teoricamente, ele é um navio liberiano. Mas ele não é um navio liberiano porque ele é de outros países. É tipo como se a Libéria emitisse como é que eu vou dizer? Sua carteira de motorista, tá ligado? É, você tem. Você é muito mais. Não é bem carteira. Não é carteira de motorista, mas. Você licenciar um carro na Libéria é mais barato. Então você. Todo mundo licencia na Libéria. Isso aí, boa. Então todos os carros ficam com placa da Libéria. É. Só que, tipo, eles não ficam na Libéria, eles vão pra outros lugares. Isso, exatamente. Então por isso que é um navio liberiano, mas, tipo, é um navio inglês, porque a tripulação é inglesa. Uhum. Exatamente. Então, a liberação dos navios foi exigida pelo governo britânico, porém o governo iraniano demandou a liberação do seu navio em troca, o que não foi feito. Obviamente. Ele falou, navio por navio, hein? É, senão tava tudo tranquilo. Não teria nem esse... Além disso... Esse videocast, esse vídeo. Pois é. Além disso, no mesmo dia, o Reino Unido estendeu a detenção do navio iraniano em Gibraltar por mais um mês. Ó, um mês. Então vai ficar mais um mesinho lá preso em Gibraltar. É, daqui um mês a gente fala o que vai rolar. Daqui um mês estende mais um mês. É. Estende mais um mês. Até o Reino Unido pegar desistir. O navio pra ele. Tá, eu desisti, tá ligado? Mano, troca bandeira, mano. Faz que nem na Primeira Guerra Mundial. Até cair na lei, né? A lei lá é quantos meses. É, porque tem isso também. É. Eu acho que não se aplica porque ele tá detido. Não. Mas se ele só tivesse travado... Leilão, podia mano. Podia falar, ó... Navio que ficou no porto tempo demais, é nosso. É leilão, cara. É tipo isso. É tipo o parque do Detran. Não buscou, já era. Leilão. Buscou do Detran. Com a nova escalada no conflito, forças navais do ZEUA chegaram na região do Estreito de Hormuz para impedir novas detenções de navios e proteger o comércio internacional. Olha aí. O que levou a um conflito diplomático devido à falsa derrubada de um drone iraniano. Falsa derrubada? A falsa derrubada. Ué. Porque chegou o Donald Trump e falou, gente, os Estados Unidos derrubou um drone iraniano que tava chegando muito perto dos navios. Aí o Irã chegou e falou, não, aqui está a gravação mostrando que o drone não foi abatido. Aí os Estados Unidos falou, gente, realmente, a gente não derrubou nenhum drone. É isso. Caraca, é isso. Ainda bem que existem câmeras. É porque o drone tem sempre câmera. Aí o Irã falou, vocês querem ver que o drone não foi? Então beleza, aqui tá a gravação dele, que chegou tipo muito perto dos navios e os navios não fizeram nada. Saquei. Ainda bem que existe smartphone, né? É GoPro, mano, que smartphone. GoPro. E além da Marinha estadunidense, tropas também foram enviadas para reforçar posições estadunidenses na região. Então tipo, na Arábia Saudita tem base estadunidense, pá, no Iraque também tem. Uhum. Lá na fronteirinha com ele. É, porque, né, Estados Unidos imperialista, sempre. Imperialista? Marxista, comunista, imperialista, capitalista. Tem base em todos os lugares do mundo aí, ó. É, mano, é que na Europa Universal, você fala, ó, mano, quero acesso militar, você me deixa? Fala, deixa, aí você pode ficar colocando suas tropinhas lá, mano. É, exatamente. Você só manda lá, você clica num botão, tá lá na mesa do presidente. Perguntar se pode acesso militar. Se permitir, você vai jogando tropa. Se não permitir, você toma. Se permitir, você declara guerra, foda-se. Exatamente. Jeito americano de fazer guerra. The American Way of Life. The American Way of War. Então, qual que foi o envolvimento do grande Brasil varonil nessa treta toda? Lá vamos nós. A parte começa a ficar engraçada. Porque não é Brasil. Então... dois cargueiros iranianos vieram para o Brasil vender ureia. Incrível. E levar de volta milho. Óbvio, porra. Aliás, normal. Por que você usa ureia? Pra fazer fertilizante. Caralho, é uma troca justa. Não, porque não é uma troca, tipo, alguém no Brasil comprou ureia e alguém no Irã comprou milho. Aí o navio tava levando a ureia e trazendo de volta o milho. É pra quem não sabe, ureia é nitrogênio, então você precisa nitrogenar o solo. Então é pra isso. É, nitrogênio é basicamente fertilizante. Não é. Não é só mijo, é importante. É, quando você falou fertilizante, a parte que chega até o fertilizante eu já sei o porquê. Então, pra quem não sabe, é porque a ureia é puro nitrogênio que a gente expele, vira fertilizante. Pra é porque solo ser um pouco nitrogenado. É que você joga a ureia, aí você tem as bactérias lá que. É, como é que fala? É, processam a ureia e transformam em nitrogênio no solo. Exatamente. Porque o Brasil consome todo o nitrogênio do solo, não fazendo rotação de cultura. O solo é uma bosta, então tem que ficar fertilizando. Porque não planta leguminosa. A porra do cerrado que chove não e a chuva planta leva leguminosa. Embora os nutrientes. Se plantasse leguminosa, não precisava. Ia mandar só o milho. Então, pois é, tudo errado. Mas por isso que eu tô falando que não é uma troca, é só... O nego tá economizando no cargueiro, entendeu? Tipo, cada um paga metade do cargueiro e aí o cargueiro faz os dois trabalhos. Eu tenho outra pergunta, como será que eles se extraem a ureia? Será que realmente, sei lá, tem vaca mijando, alguma coisa assim? Cara, eu não sei, talvez tenha minas de ureia fossilizado, não sei como é que funciona. Pois é, né? Louco, né? Porque você precisa de vida pra fazer ureia. Não sei, parece que a ureia é produzida por reações químicas... industriais, parece. Aqui interessante é que ela é produzida também por fungos e também folhas e sementes de alguns legumes. Então. Pode ser de. Talvez tenha uma plantação de ureia. Parece que ela é produzida mesmo. E fica aí, quem souber aí, deixa nos comentários. Né? O comentário serve pra isso aí. Pois é, mas pelo que a gente vê aqui, ela é feita industrialmente, ela não é extraída naturalmente do solo, não. Pois é, pode ser uma indústria de vacas. Então você. Tinha esses dois cargueiros, um que trazia no ureia e indo levar milho. Justo. Aí o cargueiro veio, deixou a ureia, pegou o milho. Se fudeu. E aí foi abastecer. Só que o governo brasileiro falou, não, a gente tá respeitando as sanções dos Estados Unidos, você não pode abastecer com uma estatal, que é a Petrobras. Na verdade, a sucursal da Petrobras é a Petrobras. É. Eu esqueci até o nome da sucursal, mas é tipo... A sucursal responsável pelo abastecimento de navio. Era que qual o porto? De Santos, né? O porto de Santos? Não, eu tenho aqui, cadê qual que foi? O porto foi o porto de... Porto de Paranaguá, no Paraná. Justo. Ok. Puta, foi lá na caralho do Brasil. Lá no sul. Deixa eu contemplar no Nordeste, não tem. É, mas era mais rápido pelo Nordeste, provavelmente. É, se bem que tem que trazer um milho do Centro-Oeste, né? Então, não sei. É, não sei. Pelo de Santos era fácil, mas sei lá. Logística aí a gente não tá podendo. É, a gente não mexe. A logística desse caso, inclusive. Porque cada caso é um caso. Pois é. E aí, os navios iranianos ficaram presos aqui no Brasil. Ainda estão, inclusive. Cheios de milho. Com a tripulação presa lá dentro. Sem poder sair, porque não pode abastecer. O pai é pela galera que tá lá dentro. Porque o milho mesmo, como ele é um produto que, tipo, não degrada muito fácil... Foda-se. Sim, mas aí tem dois problemas. Tem a questão... Inclusive, isso deu uma treta jurídica no Brasil. Sim. Porque um desembargador do próprio Paraná falou que não, tem que liberar o navio por dois motivos. É, porra. Primeiro motivo. Alimentos em trânsito não podem ser impactados por sanções. Olha aí. Então, tipo, você pode impedir alimento de ser carregado. Uhum. Mas a partir do momento que ele já foi carregado, você não pode mais parar ele, entendeu? Olha aí. Pô, essa lei aí é exatamente muito... pra ele não estragar. Caramba, quem fez essa lei aí tem eu bato palma. O maluco é bravo. Isso é uma lei internacional. Ah, tinha que ser internacional, porque o Brasil fazer isso é meio difícil. Jamais. Tanto que o cara. Tanto que tá preso ainda. Se na lei falasse isso, não tava preso. É. Pô. Então, primeira coisa, você não pode impedir trânsito de alimentos. Justo. Você pode impedir o carregamento, mas trânsito você não pode. Pô, na moral, essa lei é justíssima, realmente. Segundo, humanitário. Os iranianos estão presos dentro do navio. Pois é, é isso que eu penso. Os caras vão. Eles não podem sair do navio e eles não podem levar o navio de volta pro Irã. É. E o direito de ir e vir aí, ó. É universal. Não, o problema não é nem o direito. Óbvio que o direito de vir tem seus limites. Mas se a pessoa tá presa, se ela não tem... Mas ela tá sendo presa por causa do Brasil, não é? Exatamente. Tipo, a questão, essas pessoas não nada justificam pro Brasil. Porque qual que é a defesa do Brasil? É que, tipo, o Brasil não tá impedindo o movimento. Ele não tá abastecendo. Se os caras conseguirem alguém pra abastecer, o Brasil não vai impedir. Entendi. É. Só que a Petrobras tem um monopólio de abastecimento de navios no Brasil. Uhum. Então, tipo... É uma treta do tipo, ah, o Brasil não tá literalmente impedindo, travando o navio aqui. Só que sem o Brasil, o navio tá preso aqui. É, exatamente. É foda. É isso mesmo. Baseado nesses dois princípios, um de lei internacional e o outro de questão humanitária, o desembargador falou, não, tem que abastecer o navio, pelo menos uma quantidade de combustível suficiente pra ele voltar pro Irã. É, ou, né, pelo menos pra ele sair do mar brasileiro, né? Uhum. Inclusive, a chegada de ureia aqui já viola a sanção. Então, tipo, foda-se. Já violou há muito tempo a sanção, tá ligado? Mas às vezes a sanção não estava sendo aplicada até o momento que chegou e foi aplicada no momento da partida. Porque esses navios ficam até um mês parados no porto. É, mas eu acho que já estava aplicado, já tem um tempinho já que tá. É, não sei. Mas ó, a ureia é um dos produtos que está solucionado. Mas agora já, a ureia já entrou no Brasil já. Os navios estão levando milho de volta. Assim. É, pois é. E não dá para saber, né? Então, só que aí o STF, o presidente do STF, que eu esqueci qual que é o nome dele. É, também muda toda hora, sabe? É o... Toffoli? Ah, o Justoffer. Ainda é ele, ainda é ele. E todo dia troca essa porra. Então, o nosso querido Justoffoli falou, não, você... eu estou vetando aqui a decisão do desembargador e a Petrobras não vai abastecer o navio. Caramba. E aí o navio tá... O navio não, os navios estão presos. E o Justoffer é um escrotão também, né? Tem que dizer aqui, vai me prender. Justoffer é escrotão. Pode vir. Vem em mim. Vem em mim. Se tiver alcance suficiente, eu tenho medo, mas vem em mim, porque... É, mano, você tá... vai que um dia você acaba na STF e a gente vai te proteger. Pois é, tô falando, né? Eu espero que o Twitter me proteja. A galera do Twitter. O Twitter me proteja. Então é basicamente isso. Esse é o grande envolvimento do Brasil nessa treta toda. Prender dois cargueiros no Paraná. É, olha aí. O grande Brasil. Não tem nada pra fazer, né, mano? Vamos arranjar uma tretinha, uma pequena. É, o Brasil não pode ficar quieto, tá ligado? Ah, a gente é pacífico demais. Vamos arranjar pelo menos uma coisinha pra gente encrencar. E essa treta, inclusive, torna uma treta maior. Porque é uma treta antiga, que inclusive nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, que é a questão de pró-Estados Unidos versus, digamos assim, terceiro-mundistas. Terceiro-mundistas. Que a ideia é de que, cara, o Brasil tem relações comerciais importantes com o Irã. Foda-se os Estados Unidos. Tem gente que fala, não, o Brasil tem que ser amigo dos Estados Unidos. Também, foda-se o Irã. E não pode ser os dois, porque os dois é tipo cachorro e gato, né? É, um você alinha o Brasil a uma potência regional, que é os Estados Unidos. Uhum. O outro você desalinha o Brasil. Você faz a posição iugoslava. Eu não sou de ninguém, eu sou de todos. Todo mundo é meu também. Que foi a grande treta, pra quem não lembra das aulas de história, lá da década de 50, década de 60. Que eram os varguistas, terceiro-mundistas, e a galera da UDN, toda alinhada nos Estados Unidos. Que depois o Brasil meio que virou uma mistura disso, com a ditadura militar. Então, é porque, né? Por causa da, principalmente por causa da vertente da ditadura. É, porque a ditadura anticomunista, então a ditadura aliou o Brasil aos Estados Unidos. Mas nem se, mas existiam momentos que o Brasil foi mais terceiro-mundista. Tipo, o Brasil reconheceu a independência da Angola socialista. Certo. Porque as relações econômicas com a Angola eram mais importantes do que deixar os Estados Unidos putinho. É, aquelas grandes alianças econômicas com a Angola, que trouxeram vários retornos econômicos. É, dão mesmo. Na verdade, as relações com a África dão mais retorno. Depende de com que, quais países, cara. Não é assim também, não. Não, cara, porque a África é uma das poucas regiões do mundo que o Brasil tem serviços de qualidade superior, então ele consegue vender ele consegue coisas dominar. De alto valor agregado. É, consegue dominar. Ele consegue ser imperialista. Tenta levar serviço brasileiro pra Europa. É todo um cuspi na nossa cara. Imperialista. Tenta levar pros Estados Unidos. Não, a gente só consegue vender pra África, cara. Não, consegue ser imperialista, não. Dominar a África. Por isso que não, o Brasil de certa não forma, cresce, tem um caráter imperialista que é o Brasil dominar o setor de serviços. Isso aí que eu quero ouvir. De Angola, por exemplo, isso. E controlar. Pronto. Não, é isso aí, beleza. Isso aí eu concordo. Isso aí. Quando você coloca a palavra imperialista, aí só eu passo pode a tirar a palavra imperialista. É uma questão de econômica. O Brasil, ele consegue uma troca de coisas de alto valor econômico com a África. Tá errado. É em vez de só commodity, que é o que ele faz com o resto do mundo. Imperialismo, cara. Mas é isso, depois dessa grande devaneio. É. Então esse programa vai ficando por aqui. Desculpa pelo tamanho, não teve como evitar. Muito. Caralho, já é 45 minutos. É, ficou o tamanho de 2, então. Vai ter que cortar gostoso esse programa. Nos vemos numa próxima aí. Falou. Falou. Gente.